capítulo, a vida a dois e qualquer. E começamos a passar tempo juntos, sem grandes planos. A vida a dois é cheia de momentos simples, entre risadas e pequenas bagunças. Nosso romance é como uma comédia com você. Encontramos felicidade no cotidiano. Conversas no sofá e dias tranquilos, vivendo o presente sem grandes expectativas. A vida a dois é cheia de momentos simples, entre risadas e pequenas bagunças. Nosso romance é como uma comédia com você. Encontramos felicidade no cotidiano. Conversas no sofá e dias tranquilos, vivendo o presente sem grandes expectativas. A vida a dois é cheia de momentos simples, entre risadas e pequenas bagunças. Nosso romance é como uma comédia com você. Encontramos felicidade no cotidiano. Sem grandes gestos, apenas estarmos juntos, vivendo nossas pequenas tradições. Final de gestos, altos e baixos, mas com você é sempre divertido. Essa versão captura a essência de uma relação simples e divertida. E divertida.